ouvindo a Rádio Cassino de Rio Grande. ZYK 346, 830 MHz, 5 mil watts de potência. Pela internet www.radiocassino.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Cassino, uma emissora do Grupo Relíder. Agora!